e se encontraram na esquina. Deram-se a mão e se foram. Ela tomada do sonho, ele querendo chegar. E escapuliram do medo, do preconceito dos velhos, de quem sentiam saudade mesmo antes de partir. Mas era mesmo impossível que amor tão farto e tão puro morasse dentro dos muros das cadeias sociais. E era mesmo seguro que eles eram um do outro, que eles nunca duvidaram, apesar da repressão. A chuva grossa, se aqueciam e sorriam, e se olhavam e se viam entre as gotas que bebiam. E a chuva caía em cacos sobre os beijos e os sorrisos. E a chuva caía em guizos sobre a sede da paixão. Já vencida a tempestade, houve pouso pro seu voo, houve paz pro seu namoro, houve leito e houve teto. E nesse instante a calmaria tomou conta dos seus corpos. Eram livres e se amavam, luz acesa, olhos abertos. Eram livres e se amavam, luz acesa, olhos abertos.